Partidos Políticos. Artigo 17 da CF/88. Material focado. Guarda Municipal de Manaus. Banca Consulplan. O estudo dos partidos políticos é um tema recorrente em provas da Consulplan, especialmente para cargos de segurança pública, como a Guarda Municipal de Manaus. Embora o conteúdo programático do edital os classifique como direitos fundamentais, o candidato deve dominar as regras específicas de criação e funcionamento estabelecidas no texto constitucional. 1. Liberdade e criação partidária. A Constituição Federal assegura a liberdade para criar, fundir, incorporar e extinguir partidos políticos. No entanto, essa liberdade não é absoluta e exige o cumprimento de 4 preceitos fundamentais estabelecidos nos incisos do artigo 17. Caráter nacional. O partido deve ter atuação em todo o país, sendo vedada a existência de partidos exclusivamente regionais ou municipais. Proibição de recursos estrangeiros. É proibido o recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, bem como a subordinação a estes. Prestação de contas. É obrigatória a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Funcionamento parlamentar. Deve ocorrer estritamente com o que dispõe a lei. Ponto de prova. A Consulplan costuma trocar Justiça Eleitoral por Tribunal de Contas ou Receita Federal para induzir o candidato ao erro. Fique atento. O controle é eleitoral. 2. Autonomia partidária e coligações. Os partidos possuem autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Coligações. Desde a Emenda Constitucional número 97/2017, é vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais, que abrangem os cargos de vereadores e deputados. As coligações permanecem permitidas apenas nas eleições majoritárias, como para prefeito, governador, presidente e senador. Verticalização. Não há mais obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, marcando o fim da regra da verticalização. 3. Cláusula de barreira. Desempenho eleitoral. O acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão não é automático para todas as legendas. Somente terão esses direitos os partidos que cumprirem a cláusula de barreira, atingindo um percentual mínimo de votos válidos para a Câmara dos Deputados ou elegendo um número mínimo de deputados federais distribuídos em diferentes estados. Partidos que não atingem esse desempenho mantêm sua existência jurídica e autonomia, mas perdem o direito ao dinheiro público e ao acesso gratuito aos meios de comunicação de massa. 4. Fidelidade partidária e perda de mandato. A regra de fidelidade partidária estabelece que nos sistemas proporcionais o mandato pertence ao partido político e não individualmente ao candidato eleito. Regra geral, o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito perderá o mandato. Exceção prática. Candidatos eleitos por partidos que não atingiram a cláusula de barreira podem se filiar a outra legenda que tenha atingido o desempenho mínimo, sem sofrer a perda do mandato. Contudo, essa nova filiação não será contabilizada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário para o novo partido. 5. Proibição de organização paramilitar. É terminantemente proibida a utilização de organização paramilitar pelos partidos políticos. No contexto do concurso para a Guarda Municipal, este ponto é frequentemente cobrado para verificar se o candidato entende que partidos não podem possuir braços armados ou milícias associadas à sua estrutura. 6. Quadro de pegadinhas de literalidade. Foco Consulplan. Afirmação de prova. Errado. Texto constitucional. Correto. É permitida a criação de partidos regionais. É obrigatório o caráter nacional. Partidos podem receber ajuda de ONGs estrangeiras. É proibido receber recursos de entidades estrangeiras. Coligações são permitidas para o cargo de vereador. Coligações são vedadas nas eleições proporcionais. Partidos podem ter estrutura militarizada. É proibida a organização paramilitar. O mandato pertence sempre ao candidato. O mandato pertence ao partido. Fidelidade partidária. 7. Resumo para memorização rápida. Natureza jurídica. São pessoas jurídicas de direito privado. Adquirem personalidade na forma da lei civil e registram seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Recursos. O acesso ao fundo partidário e rádio e televisão depende diretamente do desempenho eleitoral, cláusula de barreira. Justiça competente. A Justiça Eleitoral é a única competente para registros e prestação de contas. Filiados. Apenas cidadãos em pleno gozo de seus direitos políticos podem se filiar a partidos. Lembre-se, para a Consulplan, partidos políticos são instrumentos fundamentais da democracia, mas operam sob controle rígido do Estado quanto ao financiamento e comportamento eleitoral.